aí, Bodão, Pablo, aí, DN, Léo do Açô, mete bala, aí, Teza, e aí, Chibata. O ritmo aqui no Antares é assim, ó. E os bicos já tão na pista pra defender a favela. Se não é envolvido, sai de perto. Que essa porra nem é novela pra defender a nossa mina. Os fuzil já tão no óleo, o crime não pode parar a boca. Vende igual petróleo e se abarca. Tentou bicar, tá chumbo. Que eles não vêm, nossa meta é não abaixar a cabeça pra ninguém. A paz é linda, a guerra é intensa. Todos querem que isso acabe. A polícia tem duas opções: entrar na rede ou na bala. Tu moleque, segue a ordem. Do que o patrão falar, é melhor tu abraçar o papo. O papo vai te abraçar. E se for pra marolar, final de semana é baile. As piranhas só quer sucesso. Isso o nosso bonde sabe, o dinheiro fala mais alto e nós conhece a intenção. Por isso tu tá tomando uma vez na segunda. Não quero não, só porque nós é bandido. Elas acham que nós é carente. Aqui nós trabalha com as armas, também trabalha com a mente. Quando tem operação, os polícia cerca. Vem tentando tacar terror e não acerta, o pau quebra. E na hora do conflito, DN é sangue frio. Concreto quebrando pertinho, os vermes saiam saindo. Podia sair sem essa. Aprende a respeitar o trem bala, mais uma vez você levou desaforo pra casa. Que o Antares é nós, e os policiais sabem que aqui nós tá pesadão. E nós tá no Chile, Iraque. O Antares é nós, e os policiais sabem que aqui a bala come fim no chumbo. Doa de verdade, o Antares é nós. Defender a favela, se não é envolvido, sai de perto. Que essa porra nem é novela pra defender a nossa mina. Os fuzil já tão no óleo, o crime não pode parar a boca. Vende igual petróleo e se abarca. Tentou bicar, tá chumbo. Que eles não vêm, nossa meta é não abaixar a cabeça pra ninguém. A paz é linda, a guerra é intensa. Todos querem que isso acabe. A polícia tem duas opções: entrar na rede ou na bala. Tu moleque, segue a ordem. Porque o patrão fala, é melhor tu abraçar o papo. O papo vai te abraçar. E se for pra marolar, final de semana é baile. As piranhas só quer sucesso. Isso o nosso bonde sabe, o dinheiro fala mais alto e nós conhece a intenção. Por isso tu tá tomando uma vez na segunda. Não quero não, só porque nós é bandido. Elas acham que nós é carente. Aqui nós trabalha com as armas, também trabalha com a mente. Quando tem operação, os polícia cerca. Vem tentando tacar terror e não acerta, o pau quebra. E na hora do conflito, DN é sangue frio. Concreto quebrando pertinho, os vermes saiam saindo. Podia sair sem essa. Aprende a respeitar o trem bala, mais uma vez você levou desaforo pra casa. Que o Antares é nós, e os policiais sabem que aqui nós tá pesadão. E nós tá no Chile, Iraque. O Antares é nós, os policiais sabem que aqui a bala come fim no chumbo. Doa de verdade, o Antares é nós. É nós, é nós. Mas o Antares é nós. É nós, é nós. SicaFunk.net. Pega a fita, otário.